7917, curva direita, meio pé no corredor axé, 1935 ao controle, e o transponder é o 0151, no alfa do Juliette. 2, reportarei 319. Responda 0151, com 2 a bordo, 44, 18,6, na metade da colagem, Alfa Vitor Filete. Papá Vitor Hotel, desça para 050. Momento, reporta táxi Alfa Vitor Juliette. Juliette, táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7. Vitor Hotel, dessa via para 2000 pés, ajuste 1014. 2000 via 1014. Avião negro prosseguindo. Aéreo 781, vou em ala para Marcel. Autorizado, da 398. Gente, está ali o acionamento no pátio militar, guarda a cópia, o Gabi Negro. 26. Lagoa, Dani, 1198, baixo aí, travou o sinal. Campanha 1198, avistado, houve autorizado pistão no zero, vento 090 graus, 079. Livre pouso no zero, 3198. Sou Vitor Gillette, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto. Alfa Vitor Juliette, atento à estrela de turbulência do Airbus da TAM, pousando no 0, quando pronto, livre decolagem. Pistão no 7, vento 0, 9, 0 graus, meia dúzia nós. Campris 1198, solo 06, libere próxima direita via eco, chama solo 121, decimal 9. P5595, serviço ABS está encerrado. Mantém o nível de voo no 40 e prossegue agora na frequência de Léo, chamando controle 120, decimal 1 no bom pouso. 3198, livrou. 3198, taxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, 3198. Vitor Juliette, decolar 207, controle em 119, decimal 35, bom voo. 4935, Alfa Vitor Juliette. Torre, 1186. Salvador, bom dia, estou passando para o Papa Vitor, que é o senhor. É, time, parece que o Fora da Barra. Eu tenho que ir na Fora da Barra, Alfa Vitor Juliette solicita 1.510, se possível. 1.010, o Alfa Vitor Juliette, reporte Fora da Barra. Ok, 1.010, Alfa Vitor Juliette. Final no 7. Reportando. Confirmando após o pouso, procede para equipagem? Aerostar. Entendi. dúzia, tá aqui então até hotel e na hotel vai manter a posição e chamar torre 18 meia dúzia, o Galeão Negro. Ingresso agora à sua esquerda, portão 2. Go 1270 is called Cadence, clear both arrival, descend 4000 feet to an H1014. Avião negro autorizado, ingresso e decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia nós. Vitor, Índia Juliette, 1.500 pés, corredor Vera Cruz. Papá Vitor Hotel, solo Juno 1, backtrack autorizado até o Pátio da Aerostar, ao estacionar frequência livre Mundi. Avião negro fora do solo. Gente do avião negro, decolado ao Juno 2, suba para 1.000 pés, ingresso no corredor forte, transfira o controle em 1.9, decimal 3.5, bom voo. Avião negro, prosseguindo no corredor 1.000 fortes, 1.000 pés, chamando a controle 1.9, decimal 3.5. Negro, canal do controle. Negro 2. Objeto 5728, acena a identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. Mestre Mari, 10-0-5-0, 5728. Avião negro, cheque. Negro 2. Checado, controle Salvador, avião negro, está decolado do campo, prosseguindo para Maceió, visual, acionado 5535, corredor forte, mil pés. O avião negro, suba para mil pés. Mantendo o corredor forte, reporte a 20 milhas. Negro, reportará 20 milhas afastado. O Gavião Negro confirma o estimado do ingresso na terminal Ilha, correção, e terminal Aracaju e o pouso. Gavião Negro, estima terminal Aracaju 1455 e pouso Maceió 1645. Sente. Copy. Salvador Recife 390 para o Whisky 58, pista 10, curva à esquerda, saída Puc Aracaju, controle 119.35 e o transfundo é o 5552, chegou no 260. Tá, firme, força aérea. Aguarde a cópia, eu não tenho seu plano no sistema, está muito cedo. Quando chegar, coordeno aqui para o Força Aérea no 378. Chame táxi. Vitor Juliette, confirme, está mantendo no meu pé? Apenas para informação, no radar aparece 1.300, o ajuste em Salvador 1014, mantendo 1.000 pés até. Confirme o destino, é toque remetido em Veracruz ou Valença? Gente, o Alfa Vitor Juliette, 1.000 pés, no corredor Bonfim. Reporte Paripi. Camaçari Candeias, pista no 7 com curva à esquerda, para ingressar no corredor Forte 1000 pés. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 0130. Vamos ver até lá. Está 1014. Através de Paripe, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte rotatória. Rotatória, Júlio. Quanto é agora? Chama a torre, 18.62, funcionamento táxi de decolagem, Romeu até Oscar, bom voo. Oscar, livre acionamento, reporta para o táxi. Hotel Oscar, apenas confirmando o acionamento, é táxi autorizado. Reporte para ingresso, pistão no site. O 1270, confirme speed. Roger, maintain 200 knots, go 1270. 200, go 1270. Web 5728, reduza para 200 nós. 200, 5728. 14, boa viagem. E senhorita? Torre, 118.6. 118.6, grato, bom dia. Vitor Índio Gillette, bom dia, final no 7 autorizado, reporta 2 milhas fora. Reportará 2 milhas fora, Julie. Para a cota? Salvador, Belo Horizonte, nível 160, whisky 1, pistão no 0, curva à direita, saída da Euleda Ilhéus, controle 119.35, transponda 5564, vai sair instrumento ou vai preferir sair visual? Militar acionado, chame táxi, eu sou 0371. 1270, descend 2000 feet, on 8104. 2000 feet, descend 1014, go 1270. Vento uma centena com meia dúzia nós. Livre pouso lá no 7, Julie. Web 5728, sob vetor, mantenha pro limite localizador. Mantenha pro limite localizador, não mantém limite de 5.000, 5728. Nessa proa, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Nessa proa, 3.000, 3.728. Go 1270, clear final, post translation localizer. Clear approach, report to stabilizer, go 1270. Vitor Juliette na proa de Paripe, reporte ingressando no corredor Interlagos. Negativo, mantenha 1.000 pés o alto Vitor Juliette devido a tráfego na aproximação da 1.0, cruzando agora 3.000 pés e descida para 2.000 pés. Gente, na proa de Paripe. Andando para prosseguir. Cliente, vai livrar na Quebec, o Tony Juliette. Salvador. Sim, tira manter 1000 pés até Maceió, confere? Gente, tem agora a frequência livre. Ao ingressar no terminal Aracaju, chame a mesma na frequência 1203 do Avião Negro. Tem pistão no 7. Índia Juliette, no solo aos 24, libere próxima esquerda, Quebec, aguardando para prosseguir. Aguardando apenas a decolagem da aeronave 17, ok? 378, táxi autorizado até hotel, no hotel, mantenha a posição, chame a torre, 18612, ao Força Aérea 371. Pistão no 7, o vento, uma centena com meia dúzia nós. Alfa Vitor Juliette, informo que agora recebo novamente o 1300 pés. É, ainda vai ser checado o instrumento e aqui a marca 1000 pés, né, Alfa Vitor Juliette, e no, através do tarifa também. Go on to 70 establish. On the localizer, go 1270. Roger, complete final call tower 118 at 16. 118-6, thank you. Gente, complete final, reduza para aproximação, aguardando transferência de comunicações. É, T200 aguardando, 7722. Controle Salvador, bom dia, go 1260 Pouca. Corno 260, contato radar, 390, sai da PUCA. 390, PUCA, gol no 260. One 270, check land gear, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Ok, gear down in locket, 014, 270. O Romeu Hotel Oscar, decolado aos 26, controle em 119.35, bom voo. 119.35, Romeu Hotel Oscar. Deep 5220, call cadent, clear among arrival, descend at level, descend 4000 feet, connect 1013. Web 5728, torre 186. 186. 35220, confirma o pitch. Bom dia. Objeto 5728, bom dia, continua a aproximação. Reporta marcador externo, trem de pouso baixado travado. É, está baixado travado, vai reportar no externo 5728. Supés, corredor axé, reporte para o da barra. Reporta lá no farol da barra, rodou até o outro. Tem o ponto de espera do hotel, aguardando. Gente. O Vitor Juliette visual com o 7. Para ingresso no circuito, torre 118.6, Alfa Vitor Juliette. Rodatória, visual.